Nós podemos passar para o gráfico 3. Quando temos um altar de adoração dentro da casa, do lar, da vida, da família, os nossos relacionamentos começam a ser restaurados. Deus começa a tocar nos nossos relacionamentos em família, porque Deus tem um projeto eterno, uma família abençoada. É o primeiro sinal. Não importa se continua tendo briga, quem está erguendo ou erigindo um altar ao Senhor começa a ter uma outra atitude, começa a ter outros sentimentos, começa a ter outras reações. E nós começamos a ver gente que não caminhava junto, buscando o mesmo interesse, andando juntos atrás de algo de Deus, crescendo junto na presença do Senhor. Estas questões periféricas, elas até perdem o valor. Vejam no gráfico que eu coloquei bem apagadinho. Elas perdem o valor, se colocam no lugar delas. Periféricas, não tem importância agora. Eu não preciso correr atrás de resolver questão de amigos, não preciso correr atrás de resolver questão de casamento, não preciso correr atrás de resolver a questão dos meus pensamentos, não preciso correr atrás de resolver os temores, complexos, finanças, reações, não preciso correr atrás de resolver o problema das conquistas, das realizações, das dificuldades, das frustrações, dos defeitos, do caráter, da atitude. Eu só me preocupo exclusivamente com uma coisa: manter o altar de Deus na minha vida e na minha casa, no meu lar. Mas eu ainda tenho uma questão para resolver, aquilo nós não resolvemos. Não tem problema, deixa de lado por enquanto. Primeiro, estabeleça o altar ao Senhor. Uma vez o altar de adoração estabelecido, a alma vai sendo transformada, o mundo espiritual vai sendo dominado pelo Espírito de Deus. A luz entra, as trevas têm que ir embora instantaneamente. O Espírito Santo de Deus vem, passa a acontecer o novo nascimento, o Espírito renasce, a luz vem e o Espírito renasce para Deus, e a comunhão com o Espírito Santo de Deus, Satanás perde o domínio absoluto da mente, do corpo, do espírito. E o Espírito de Deus passa a governar soberano. Começamos a entender as coisas de Deus, porque o Espírito de Deus entende tudo de Deus. E começamos a ter sabedoria para resolver cada questão da vida, cada passo. Então, instantaneamente, nossa família vai sendo afetada, porque Gálatas nos ensina, fruto do Espírito é amor, paz, longanimidade, bondade, mansidão, benignidade, fé, domínio próprio. O Espírito do Senhor vem e começa a gerar frutos, e todos à nossa volta começam a experimentar de algo que nunca tinham visto. Não precisa nem abrir a boca muitas vezes. A presença de Deus em nós vai afetando à volta as pessoas. E nós começamos a ver nossos pais, a geração anterior, sendo afetada, influenciada, liberta, transformada, porque Deus nos coloca como o elemento nas gerações que quebra a cadeia de maldições. E a cadeia de maldições não são coisas, a cadeia de maldições é o domínio espiritual das trevas, só isso. Por isso que não adianta nós ficarmos tentando vencer a maldição da bebida. A maldição da bebida não, é necessário vencer o domínio espiritual. A partir do momento em que o Espírito Santo de Deus é Senhor na nossa vida, uma verdade da cruz de Cristo, Ele levou as nossas maldições. E na cruz do Calvário ele rasgou o escrito de dívida. Nossa dívida para com o inferno, para com Satanás, nossa dívida de morte foi rasgada por ele. Somos livres. Não devemos mais nada a Satanás. Temos poder e autoridade para dizer: fora da minha vida. Quem manda agora é Jesus. Ele é o meu Senhor. As gerações anteriores começam a ser influenciadas. Se você tem um pai, uma mãe, se você tem familiares, eles serão alcançados pelos frutos do Espírito de Deus na sua vida. E, consequentemente, de transformação na vida dos filhos e das gerações seguintes. Consequências: alma refrigerada, relacionamentos curados, questões periféricas transformadas por Deus, harmonia completa, fruto do Espírito.